Por isso eu recomendo que desfrute a vida. Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Uau. Sejam esses os seus companheiros no duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Uau! Essa semana foi uma semana de trabalho. Amém. Mas eu já sei que a próxima vai ser ainda mais. Amém. E aqui Deus diz, recomendo que desfrutem a vida. Amém. Sejam seus companheiros. Comer, beber e alegrar-se. Por que que Deus diz isso? Irmãos, a gente tem trabalhado muito aqui em Niterói. Amém. E a gente vai trabalhar ainda mais na próxima semana. Amém. O Caio está com alguns planos ali que vai fazer com que a gente rale o dia inteiro. É hoje. É hoje. E hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque hoje é o dia que o trabalhador recebe a sua recompensa. Amém. Amém. Qual que é a nossa recompensa? Comer, beber e alegrar-se. Amém. Comer o quê? Alimentar-se da palavra de Deus, que Amém. Vai ser a pregação do Caio. Amém. Matar nossa sede com a palavra de Deus, com Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Amém. Alegrar-se com esse momento incrível que a gente tem de cultuar a Deus. Amém. Esse é um momento especial. A gente está aqui hoje para se alegrar, para desfrutar a vida com Deus. Amém. Amém. Eu quero animar cada um aqui hoje a dar todo o coração em cada atividade que vai ter aqui. Nas canções, nas ofertas, na Santa Ceia com a Jéssica e na pregação com o Caio. Vai ser incrível. Amém. Hoje é dia da gente desfrutar daquilo que Deus nos deu de melhor. Amém. E com isso, eu quero dar um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de Niterói. Pai amado, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por esse momento especial, Pai. Esse momento que a gente pode desfrutar da palavra do Senhor. Desfrutar do convívio, desfrutar de tudo aquilo de melhor que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe cada atividade aqui hoje. A pregação, a Santa Ceia, as ofertas, Pai. Tudo, as canções, que possamos dar todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém. Mágica. Amém, irmãos? Que alegria estar aqui com vocês. Vocês estão animados essa tarde? Amém. Legal. Hoje a gente vai pregar sobre Davi. O segundo cara mais citado da palavra de Deus. Ele só perde para Jesus. Amém. Vamos lá para Atos, capítulo 13, versículo 22. Davi era tão famoso que ele tinha um lema. E aqui em Atos 13, Paulo está citando Davi, e olha o que ele diz. Atos capítulo 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém. A palavra de Deus diz que Davi andava segundo o coração de Deus. Amém. A gente vai ler um capítulo na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 24, que nós vamos ver o melhor momento de Davi. E com base nesse relato, nós vamos ver por que Davi tinha o coração segundo de Deus. Amém. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Vamos cair. O título da aula de hoje é Davi e o coração de Deus. Amém. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3 mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Nos capítulos anteriores, Saul foi ungido como rei de Israel. Entretanto, apesar de Samuel, inspirado pelo Espírito Santo, ter escolhido, ter levantado Saul como rei, Saul, ele desagradou a Deus. Saul desobedeceu as palavras de Deus para ele, e Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E por causa disso, Deus colocou Davi no lugar de Saul como o futuro rei. Simplesmente, Deus tiraria a dinastia, as gerações de Saul, do reinado de Israel. E Davi, que era da tribo de Judá, iria herdar até Jesus Cristo. Todos os seus filhos, todas as suas gerações, até Jesus. O cetro nunca mais se apartaria de Judá. E Saul fica com inveja de Davi por causa disso. Porque Samuel ungiu Davi, Saul começou a perseguir Davi. Nos capítulos anteriores tem relatos e mais relatos de Saul correndo atrás de Davi como Tom e Jerry. E Davi se escondendo. E aqui não é diferente. Nós vemos aqui que Saul, ele convoca 3 mil homens para seguir a Davi. Pobrezinho de Davi. Vamos ver como ele lida com isso. Versículo 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser." Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Uau! Nesse lugar havia muitas e muitas cavernas. Imagina a probabilidade de Davi se encontrar com Saul em uma dessas cavernas lá no fundo, num momento de muita vulnerabilidade. Saul foi fazer as suas necessidades lá no fundo da caverna. Nesse contexto, Davi escondido lá, ele tinha companheiros, ele tinha soldados. Davi não estava sozinho. Ele tinha apoio de pessoas. Ele estava refugiado aí e ele viu uma grande oportunidade. A oportunidade de matar Saul ali mesmo. E é exatamente o que os soldados falam. Davi, esse é o momento em que Deus te disse: eu entregarei os inimigos nas suas mãos. Os soldados de Davi tratam de discernir a soberania de Deus. Deus, o que o Senhor está me ensinando com isso? Eu estou vendo meu inimigo frente a frente e ele não me percebe. Será que eu devo matá-lo? E os soldados dão um conselho para Davi. Parece óbvio, parece trivial, que nesse momento Davi deveria matar o seu inimigo. Porque afinal de contas, Saul queria matar ele, não é assim? Primeira coisa que nós temos que entender o que significa a soberania de Deus. Será que foi puro acaso que Davi se encontrou com Saul naquela caverna? Não existe o acaso. Romanos 8, 28. Deixa um dedo aí. Vamos, Caio. A gente pode ver algo muito legal aqui dos soldados. Eles tentaram decifrar a vontade de Deus, a soberania de Deus. Mas o que significa isso? Essa escritura todo mundo tem que decorar, porque ela é muito incrível. Todo mundo tem que saber. Romanos 8, 28. Olha o que diz aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uau! Essa escritura diz que nada é por acaso. Tudo que acontece na sua vida, ou Deus está agindo, ou Deus está permitindo que aconteça para o seu bem. Deus está no controle de cada evento, cada situação na sua vida. Amém. As coisas boas e as coisas ruins. Mesmo quando é Satanás agindo, é Deus permitindo. Isso que é a soberania de Deus. Quando eu me tornei integral, o que eu chamo de integral? Missionário que trabalha por tempo completo. Eu estava estudando física, fazendo meu mestrado, e faltava um semestre para eu defender a minha dissertação. Naquela ocasião, veio uma peruana, que era da minha turma, falar comigo, me convidar para a igreja. Me convidar para conhecer mais sobre a palavra de Deus. O nome dela é Tânia. Amém. Até hoje eu tenho guardado o convite, para 3 anos atrás e 3 meses. Então, muito tempo atrás, o convite era verde, até deteriorado, o logotipo era muito antigo. Mas eu guardo ele com carinho, porque foi um momento especial que a Tânia me chamou para conhecer a Palavra de Deus. Amém. Foi muito incrível. 3 meses de discípulo, eu estava muito animado. Falei, nossa, que privilégio poder ser um discípulo de Jesus. Eu estava muito grato. Naquela ocasião, eu tinha recebido uma proposta irrecusável. Um colaborador do grupo, era um grupo russo, chamava Grupo Quanta. O nome dele é Anatoly Shabat. Esse cara, que colaborou comigo no meu artigo, ele me convidou para fazer um doutorado lá na Rússia. O único requisito era falar inglês. Era a oportunidade dos meus sonhos, desde que eu tinha 14 anos, que eu sabia que eu queria fazer física. Eu sempre quis estar com a nata da sociedade física, que é lá na Rússia. E o sonho estava na minha frente. Deus tinha dado, concedido o privilégio de realizar meu sonho. Aí cara a cara com meu sonho, mas o que acontecia? Não tinha discípulos lá. Como que eu ia viajar sem igreja ali? E aí meu discipulador, o Raul, me deu um conselho. Não vá. Não aceite isso. Se torne um integral para a igreja. Trabalhe a tempo completo. A gente precisa de você. E ao mesmo tempo, a pessoa que estudou a Bíblia comigo, um americano chamado Malcolm, ele estava noivo da Alexa, uma colombiana. Só que eles não podiam casar no Brasil. Tem uma lei que diz que estrangeiros não podem casar aqui no Brasil. Então uma colombiana com um americano não podia. Então olha só o soberano de Deus. Eles precisaram se mudar para o Chile, para Santiago, casar ali. E o que ia acontecer? Malcolm e Alex iam liderar um ministério universitário lá no Chile. E qual a consequência disso? Não tinha um líder lá na USP em São Paulo. E eu pensei, nossa, e agora, quem vai liderar o time universitário? Bom, todo mundo, de todos os discípulos universitários, só eu sou o único que está terminando um ciclo. No caso, mestrado. O resto, ou estava no meio, ou começando a graduação. E eu entendi, nossa, tem que ser eu. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. E o Raul veio, falou comigo, e me chamou para trabalhar tempo completo na igreja. Era simplesmente por causa de um sonho? Não, porque Deus estava me chamando. Amém. Amém. Aí eu não tive dúvidas. O que vale mais? Um mero título, um papel que eu coloco na parede? Um título de doutor? Ou salvar almas? Amém. O que vale mais? Eu sacrifiquei sem pestanejar, sacrifiquei o maior sonho da minha vida para poder ser um missionário. Amém. Por quê? Porque Deus, ele se comunica com as situações no dia a dia. Esse negócio do Malcolm, a falta de novos líderes, Deus está no controle. Temos que nos perguntar, o que Deus está me ensinando em cada situação da minha vida? Para o meu próprio bem. E os soldados de Davi tentaram entender. Será que não é esse momento que Deus falou que você conquistaria seu inimigo? Como está o clima aí fora? Está com cara de Rio de Janeiro? Está mais parecido com São Paulo, não é verdade? Mas o que a gente pode aprender disso? Se você lembrar bem, os 3 meses que a gente está aqui, sempre fez sol nos cultos. Sempre pudemos ir lá na praia fazer as nossas reuniões. Somos um grupo novo aqui e não temos um lugar fixo ainda. Mas é interessante que Deus sempre preparou lugares. Amém. Então pudemos sempre fazer culto na praia. Se chovesse, eu não sei para onde a gente iria. A gente teria que ser muito criativo. E desde semana passada, quando a gente se mudou para cá, o tempo mudou, não dava fazer culto na praia. Deus estava falando pra gente, faça o culto aqui em casa. Ou alguns meses atrás, quando a Marli ofereceu o apartamento dela. Eu lembro que o tempo estava estranho também. Uhum. Mas Deus preparou. A Marli, ela abriu o coração e trouxe a gente na casa dela. Deus está cuidando de nós. Nós temos que aprender a discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Vamos continuar lendo. 1 Samuel 24, do 5 ao 7. Então lembra que depois que os soldados aconselharam Davi a matar Saul, Davi ele cortou um pedaço da capa de Saul com muito cuidado e ele não matou Saul. Por quê? Nós vamos ler agora. Versículo 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu seu caminho. Uau! Os soldados, eles tentaram entender a soberania de Deus, mas eles usaram a lógica humana. Eles estavam errados. E Davi repreende eles por ter entendido errado a soberania de Deus. Por quê? Porque Davi tinha um caráter de nobreza. Davi, ele não matou o rei. Saul ainda era o rei. A promessa de Deus para Davi dele ser rei era depois que Saul morresse. Ai de mim se eu matar, se eu erguer a mão contra o ungido de Deus. Eu não posso fazer uma coisa dessa com Saul, mesmo que ele está me perseguindo. Vocês estão errados. Primeiro ponto de hoje. O que a gente pode aparecer? O que a gente pode aprender do coração de Davi? Um coração cheio de discernimento. Amém. Esse é o primeiro ponto. Um coração cheio de discernimento. Eu falo muito aqui sobre a soberania de Deus, mas eu não dei uma forma de você discernir a soberania de Deus. Você pode se enganar. Nós somos seres humanos, nós podemos ver a situação à nossa frente e tomar uma decisão errada. Como entender se nossa decisão é baseada na palavra de Deus ou não? Tiago, capítulo 1. Prega, Caio. Vamos, Caio. Se você tem um desafio na sua vida, uma tribulação, uma prova, uma situação que você tem que decidir alguma coisa importante, como saber a melhor decisão possível? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui está falando, se você está passando por alguma tribulação, você precisa perseverar. Amém. Olha o versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Uau! Aqui fala a palavra de Deus que para você ter sabedoria, para discernir a vontade de Deus, em cada situação específica na sua vida, você precisa orar por sabedoria. Amém? Amém. Você precisa orar. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual decisão que o Senhor quer que eu tome frente às tribulações? Mas não é qualquer oração. É uma oração com fé. É você crer que você vai conseguir a sabedoria, que Deus dá livremente, antes mesmo de você pedir. Que a pessoa que não tem fé, ela é como uma onda. Você consegue ser comparado com uma onda? Não tem nada mais frustrante do que uma onda. Ondas não têm nome. Ela simplesmente tem um momento de ápice, um momento de força, que acontece, ela se quebra e se dissipa. E acaba. Ela se extingue. Pessoa que é instável, pessoa que não tem fé, é como uma onda. Ela tem seus momentos de pico, mas depois ela cai. Ela é inconstante. Mas a pessoa que tem a sabedoria de Deus, essa pessoa é constante. Amém. Essa pessoa é sempre forte. Essa pessoa, você sabe quem é essa pessoa. Essa pessoa, ela toma decisões baseadas não na razão, não na emoção, mas na palavra de Deus. Amém. A sabedoria de Deus às vezes não é lógica. Não é racional. Ali quando os soldados estavam frente a frente com Saul, era muito lógico matar ele. Mas Davi, ele era um homem sábio. Eu estava pensando, nós estamos passando por um momento difícil lá na UF. Sabemos que tem muitas pessoas abertas na Universidade Federal Fluminense. Sabemos que tem muitas pessoas que vão se converter lá. Amém. Muitas pessoas estão esperando. Amém. Pelo alimento líquido, pelo leite, da palavra de Deus. Nós temos que ir lá e dar para elas a palavra de Deus. Mas essa semana a gente não teve muitos estudos. Encare os fatos. Não tivemos muitos estudos. E eu parei para pensar, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. Temos que mudar esse quadro. Tudo bem que teve um batismo domingo, mas precisamos gerar mais estudos. E aí eu pensei, pedi conselhos, falei com o Raul, nós temos um novo plano. Amém! Bom, basicamente nós temos 4 integrais. Então, como eu falei, integral é aquele que trabalha por tempo completo no evangelismo. Eu, a Audrey, o Ismael e o Anderson. Amém. Olha só, 4 trabalhadores de tempo completo. Temos a Praia Vermelha, Gragotá e Valunguinho. Eu acho que agora é o momento da gente se dividir. De fazer 2 ministérios. Uau. Vamos ter o ministério do Gragotá e o ministério da Praia Vermelha. Amém. Antes, nós íamos só na terça-feira na Praia Vermelha. E olha a sabedoria de Deus. Lá na Praia Vermelha conhecemos quem? A Bia. No tempo certo, no local certo. E a Bia começou a estudar a palavra de Deus, está tomando decisões muito radicais. Amém. Por quê? Porque tinha discípulos lá fazendo estudos. E foi muito curioso, porque o Ismael estava estudando a Bíblia com um rapaz chamado Marcos, e ninguém diretamente convidou ela. Ela mesma estava sentada ali porque tinha acabado a luz. Naturalmente ela não estaria lá, mas porque acabou a luz na faculdade, ela estava lá. É por um acaso? Não, é por Deus. Deus fez acabar a luz. Amém. E ela ouviu o estudo. Ela ouviu o Ismael pregando a palavra de Deus. E ela ficou o tempo todo lá. E no final do estudo, o Ismael foi lá e chamou ela para estudar a Bíblia também. Quantas pessoas estão esperando por esse momento? Nem sabem disso. Vamos dividir em 2 equipes. Então vamos ter 3 na Gravatá, 3 na Praia Vermelha. Conforme, bom, na semana eu vou dizer quem vai ficar em qual lugar. Mas basicamente o Anderson vai ficar em um deles e o Ismael vai ficar no outro. Aí a gente vai remanejar certinho quem vai para cada lugar. E eu vou estar transitando de um lugar para o outro. Vou cuidar dos 2 lugares. Mas principalmente os 2 responsáveis vai ser o Anderson e o Ismael. Por quê? Para treinar eles. Amém. Então é quando vem a responsabilidade que a gente cresce. Então o Anderson vai ter os próprios estudos dele. Amém. O Ismael vai ter os próprios estudos dele. Vamos ver, a Audrey também vai transitar porque somos mulheres. Vai ter mulher na Praia Vermelha e mulheres lá no Gragotá também. E o Valunguinho vai ser uma terceira etapa mais para o futuro. Não mais vamos nos reunir às 10 horas lá. Vamos nos reunir às 7 horas da manhã. Amém. Jesus era radical. Uau. Paulo era radical, Davi era radical. Nós temos que ser radicais também. Porque Amém. É por Jesus que estamos fazendo isso. Amém. O que significa orar por sabedoria? Com fé? Ore como se tudo dependesse só de Deus. Amém. Mas haja como se tudo dependesse só de você. Amém. Quando você ora com fé, dependendo só de Deus, você está cheio de Espírito. Vai lá e age. Não adianta só orar também, você tem que agir. Então é muito importante a gente orar sempre por sabedoria. Não duvide, e Deus vai te dar discernimento. Como Davi teve discernimento aqui. Voltando lá para 1 Samuel, capítulo 24, versículo 8. Vamos estar aí. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. E depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o senhor entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o ungido do senhor. Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é ungido do senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar minha vida. O senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Segundo ponto. Um coração cheio de nobreza. Amém. Então, além de discernimento, Davi era uma pessoa muito nobre. Eu procurei no dicionário o que significa a palavra nobre, nobreza. Pessoa nobre é aquela que se destaca por fazer o bem e que por isso ela é exaltada ou respeitada pelas pessoas. Isso que é uma pessoa nobre. Uhum. Davi aqui, nossa, ele tem um coração incrível. Ao invés dele agir da mesma forma com Saul, Saul queria tirar a vida de Davi. Davi poderia muito bem matar ele por legítima defesa. Mas Davi, ele tinha um coração segundo Deus. E Davi pensou, não, eu não posso fazer esse mal. Eu amo você, Saul. Eu te quero bem, eu não quero fazer mal para você. Tá vendo esse pedaço de pano? É da tua capa, você pode ver que eu tirei. Eu poderia ter te matado. Não acredita no que essas pessoas falam. Eles falam para você que eu quero te matar, não é verdade. Eu já teria te matado. Eu não quero te fazer mal. E aí Davi pensa, Deus fará justiça no seu tempo. O que é a vingança? O que é a ira? A ira é você agir com as suas próprias forças e não esperar que Deus aja. Você se coloca no lugar de Deus e você age com raiva. Olha lá em Romanos, capítulo 12, algo muito interessante sobre a ira e a vingança. Davi não tinha um coração vingativo. Ele era muito misericordioso. Davi parecia um discípulo. Em meio ao Velho Testamento, que falava olho por olho, dente por dente, Davi tinha o coração de Deus. Ele já conhecia esse conceito de misericórdia. Olha o que diz aqui em Romanos 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que escritura incrível! Amém. Então fala que ira é fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando eu penso aqui sobre esse exemplo de Davi, eu não posso deixar de lembrar da Regiane. Você já viu a Regiane com raiva? Eu não lembro a última vez que eu vi ela irritada. A Regiane é um exemplo de paciência. Ela entende essa escritura. Aqui fala, se alguém te faz mal, Você não pode retribuir na mesma medida. Se você está irado, alguém feriu você, alguém pecou contra você, você deve o quê? Respirar, orar a Deus e agir com calma. Sim, é importante você ficar indignado com o pecado, mas não agir com ira. A pessoa que se ira, ela age fora de tempo. A pessoa que é calma pensa, deixa que Deus faça justiça. E Davi sabia, no tempo certo, Deus iria matar Saul. Deus iria punir Saul. Não precisava Davi fazer isso. Interessante que eu estava num estudo com a Regiane, estudando com uma senhora, e foi uma prova aquele estudo. Basicamente, bom, eu pedi para a Regiane comentar sobre uma escritura do estudo de discipulado, e enquanto a Regiane ia comentando, Tinha uma pequena ferida aqui no rosto dela. E a senhora ficou incomodada. Falou, nossa, aqui ia tirar, sabe? Ela chegou assim e ela puxou. Ela pensou que era uma sujeira. E ela começou a sangrar. Começou a sangrar, machucou ela. Mas a Regiane, ela continuou explicando a escritura. Ela continuou calma, sabe? A menina machucou a Regiane. Regiane, você é muito paciente. Temos que imitar o coração da Regiane. Temos que ser paciente com as pessoas. Por mais que eles cutuquem a sua ferida, você tem que tolerar. Você tem que amar aquela pessoa. Responder com atos de justiça. com atos de misericórdia. Sigam o exemplo da Regi. Agora ela está melhor, está tranquila. Mas que incrível o coração de Davi, não? O que você faria no lugar dele? A pessoa está te perseguindo e você tem a chance ali de se vingar. Então quando alguém cutuca a sua ferida, como você reage? Principalmente nós, como discípulos, a tendência é ter mais misericórdia um com o outro. A ira, às vezes, não se manifesta com raiva. Ao invés de a gente explodir, a gente o quê? Guarda. A gente implode. Existem dois tipos de ira. A raiva, que você externaliza, e o rancor, que você internaliza. O rancor é a falta de perdão. Mágoa, irreconciliação, amargura. É muito fácil, nós que temos uma natureza tão carnal, nós cairmos nesse tipo de ira. Mas tem que entender que isso também é pecado. Nós, como discípulos, nós temos que amar uns aos outros profundamente, como Jesus amou. A palavra de Deus ensina, temos que ser luz para o mundo. De que forma? Através da união. As pessoas têm que olhar para esse grupo e falar, esse é um grupo de discípulos que se amam profundamente, que vivem em paz. Vamos ser excelentes. Vamos ser unidos. E vamos mostrar para esse mundo o padrão do amor de Jesus. Amém. Davi fez isso antes de Jesus vir para a terra. Amém. Vamos continuar lendo em 1 Samuel 24, versículo 14. Vamos, Caio. Vamos, Caio. Continuando nesse ponto da nobreza de Davi, que esperava que Deus fizesse justiça no seu tempo. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto. A uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Olha como Davi se vê. Uma pulga. Alguém desprezível. Davi tinha um conceito de si mesmo assim, eu não sou nada. Olha a humildade de Davi. Para você ser uma pessoa nobre, você precisa ser humilde. Amém. Amém. Davi, olha só, por Davi ser tão humilde, Deus exaltou ele. Olha o que diz essa escritura aqui, Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas capítulo 14, versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Esse princípio da Bíblia diz o seguinte, se você se exalta, se você se orgulha, Deus vai o quê? Te humilhar. Deus vai te rebaixar. Agora, se você se humilha, se você se rebaixa, Deus vai o quê? Te exaltar. É como se fosse uma mola, ao contrário. É como se fosse uma mola. A mola, quando você comprime ela, o que a mola quer fazer? Ela quer expandir. Quando você expande a mola, ela quer comprimir. Então, se você se humilha, Deus vai te exaltar. Se você se exalta, Deus vai te humilhar. Esse é o princípio da humildade e do orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é ter um conceito elevado de si mesmo. E Davi aqui ele mostra humildade. Eu não sou nada, você está perseguindo um nada. E ele era pouca coisa, Davi? Não era, ele era ungido de Deus. Deus queria levantar Davi para ser o seu próximo sucessor. Davi não era pouca coisa, mas ele se via dessa forma. Então por que Davi foi exaltado? Porque ele se humilhou. Como saber se você é orgulhoso ou humilde? De que forma prática? Olha o que diz lá em... Essa escritura é incrível. Salmo 73, versículo 6. Eu gosto muito do livro de Salmos. Porque Salmos, ele dá várias coisas práticas. Salmo 73, versículo 6. O orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Fala aqui que o orgulho é como um colar. O colar? Por que colar? Se você tem um colar, você não consegue enxergar ele. Ele está no seu pescoço. Mas todo mundo que está à sua volta enxerga seu colar. O orgulho é algo similar. A pessoa que é orgulhosa, ela não se vê orgulhosa. Ela se justifica, ela se acha humilde. Mas quem está ao seu redor percebe que essa pessoa é orgulhosa. O orgulho é nítido para todo mundo, menos para você mesmo. Então, como saber se você é orgulhoso ou não? Tem um desafio para você. Chega para o seu discipulador ou para o seu discipulador e pergunta: irmão, em que área eu sou orgulhoso ou orgulhosa? Você vai ouvir bastante, mas é para o seu bem. Pessoa que é orgulhosa, ela não aceita correção. Pessoa que é humilde, ela agradece correção. Por favor, me ajuda a melhorar. Eu quero saber quais são os meus pecados para poder mudar de vida. E quando o discipulador, quando a pessoa entra com a palavra de Deus e mostra o que ela precisa mudar, a pessoa que é humilde fala: obrigado pela correção. Eu agradeço, eu aprecio. Pessoa que é humilde, ela procura por correção. Quero deixar esse desafio para você. Chega para alguém, pode ser até sua mãe, se você tem familiar discípulo, irmão biológico, pergunta para o seu discipulador ou para o seu discípulo, pergunta para as pessoas que estão à sua volta, as pessoas são mais próximas, conhecem muito bem a sua vida. Que área você é mais orgulhoso? É muito importante nós termos esse coração de Davi de nobreza. Então, a pessoa que é nobre, ela não revida o mal com o mal. Ela retribui com o bem. E além disso, ela é o quê? Humilde. Amém. Vamos aprender com o coração de Davi. Amém. Vamos continuar lendo 1 Samuel 24 para nós irmos para o último ponto de hoje. 1 Samuel 24, versículo 16. Vamos cair. Vamos cair. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? Chamou de filho. E chorou em alta voz. 17. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir embora sem fazer-lhe mal, o Senhor recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei, de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa, mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Uau! Saul muda completamente de comportamento. Saul, que antes estava perseguindo Davi. Saul, que antes ele estava com raiva de Davi. Tinha inveja. Fica à vontade. Tem alguém? A Jane. Jane? Senta aí, Jane. Fica à vontade. Não, senta aí. Pode ficar à vontade. Tem uma padinha hoje. Então a gente está em 1 Samuel 24, a gente leu do 16 até o 22. Então, gente, olha isso. Saul antes perseguia Davi, estava com ódio de Davi. Mas agora ele mudou completamente de atitude. Agora ele ficou em paz com Davi, ele até chorou, chamou ele de filho. Por que Saul teve essa mudança repentina de atitude ante Davi? Porque Davi mostrou graça. O que causa paz entre inimigos? Um dos dois lados deve mostrar graça. O que causa paz em um conflito entre irmãos? Um dos dois lados deve mostrar graça. O que causa paz em um matrimônio com problemas? Um dos dois lados deve mostrar graça. Graça é dar o que a pessoa não merece. Pelos nossos pecados, nós criamos um conflito entre nós e Deus. Uma barreira de pecados. nossos pecados nós merecemos um inferno. Mas o que traz paz para você hoje, no seu relacionamento com Deus, é a graça por meio de Jesus Cristo. Assim como a graça que Davi Deus deu para Saul trouxe paz entre os dois, a morte de Jesus na cruz te traz a graça hoje. Amém. E por isso você pode estar em paz com a sua consciência hoje. Amém. Muito bom, Caio. Como você recebe a graça de Jesus? Através do plano de salvação. Amém. O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Primeiro precisa crer em Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, veio como homem e morreu pelos seus pecados e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Depois de 40 dias, ele ascendeu aos céus fisicamente. E até hoje, está sentado ao lado direito do trono de Deus. Amém. Essa é a primeira coisa, você precisa crer nessa mensagem. Amém. Isso aí. Segundo passo, você precisa se arrepender de seus pecados. Arrependimento é a mudança de mente. Você está indo para uma direção e agora você está indo na contramão do que você ia antes. Isso significa arrependimento. A sua mudança na sua mentalidade te leva a mudança de atitudes. Você se torna um discípulo de Jesus. Você tem seus tempos com Deus. Você evangeliza diariamente. Amém. Você está na reunião da igreja. Amém. Isso é arrependimento. E a terceira coisa, você precisa se batizar. Amém. Batizar por imersão nas águas, para você participar da cruz de Cristo. E o sangue de Jesus vai te trazer a graça, o perdão dos seus pecados, do passado, do presente e os que você ainda cometer no futuro. Amém. Depois de batizado, continuar confessando os seus pecados e se arrependendo constantemente, até o último dia da sua vida. Amém. Esse é o plano de salvação. É isso que traz paz para nós nos dias de hoje. Amém. O sangue de Jesus Cristo. Então, terceiro ponto, um coração cheio de graça. Amém. Amém. Por que Davi tinha um coração de Deus? Porque Davi, ele tinha um coração cheio de discernimento. Ele orava por sabedoria. Por que Davi tinha um coração cheio de nobreza? Ele pensava mais no próximo do que nele mesmo, por mais que a pessoa o prejudicava, e não retribuía o mal com o mal, não procurava se vingar, deixava que Deus cumprisse sua justiça. E terceira coisa, Davi entendia o que é a graça. Quando a gente estuda a Bíblia com alguém, quando a gente dá desafios para essa pessoa, é porque a gente quer dar graça para essa pessoa. A gente quer dar o mesmo privilégio que a gente recebeu. Nós não somos dignos de sermos salvos. Nós não temos no inferno. Mas Jesus estava disposto a amar você e te dar a chance de você ter paz com Deus. Sim. Nós somos como Saul muitas vezes. Com nossos pecados, nós machucamos Jesus na cruz. Mas mesmo assim, Jesus não retribuiu o mal com o mal. Amém. Ele amou você. Amém. Quero animar cada um aqui a estar em paz uns com os outros. Se alguém te feriu, mostre graça. Ame seu inimigo. Se uma pessoa está estudando a Bíblia e ela não está conseguindo entender, não fica indignado. Mas ama essa pessoa, inspira ela. Tenha paciência, perseverança. Quantas pessoas que jejuaram por você? Pense em você. Você era orgulhoso quando estava estudando a Bíblia também. Você tinha desafios, estava com dificuldade. Nós temos que nos conectar com as pessoas, sem deixar de desafiar. Uhum. Nunca desista de um estudo bíblico. Amém. Nunca desista das pessoas. Por quê? Porque não desistiram de você também. Amém. Espero que com essa aula a gente veja o exemplo de Davi e entender por que Davi é tão citado na Bíblia. Por que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém. Quero animar vocês com essa linha. Vamos começar essa campanha, segunda-feira, e para quem puder, está às 7 horas da manhã, para ter um tempo com Deus, depois arrebentar de evangelizar, tanto agora Gravatá, quanto Praia Vermelha. Amém. Sei que alguns têm alguns problemas com horário, uns trabalham, outros tem aula naquele horário, mas vamos fazer o possível para colocar a vontade de Deus de salvar Niterói acima de qualquer coisa. Amém. Vamos esforçar para estar lá e ser muito radicais. Para Deus seja a glória. Amém. Amém. Esse é o momento da Santa Ceia. E nesse momento a Jéssica vai compartilhar o que a ceia representa para ela. Do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Como diz a Escritura, somos justificados pela fé em Jesus. Uhum. Então, todo o sofrimento que ele passou na cruz, no Calvário, foi para que hoje a gente pudesse ser salvo, ser redimido pela vontade dele. Porque ele não desistiu da gente, então a gente também não deve desistir de buscar ele com fé. Amém. Ser grato realmente por essa atitude de me salvar, pelo propósito dele ter até o fim buscado por amor da gente. Uhum. Então, ainda resumo mais quatro palavras, né, de uma música que eu gosto muito, que é suor e sangue, angústia e amor, que é o que ele tem pra nós. Amém. Muito bom, obrigado. Vamos orar agora pela Santa Ceia. Pai amado, Deus eterno, obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo, Pai, pelo que Ele fez por nós, por ter morrido na cruz, Pai, por ter passado por tudo que passou para que hoje a gente pudesse realmente ter a possibilidade de ser salvo, Pai, e estar contigo, Pai, ter uma vida com os discípulos. Obrigado agora pelo momento da Santa Ceia, Pai, que a gente vai comer do pão que representa o corpo, beber do suco que representa o sangue, Pai, e lembrar do sacrifício de Jesus e ser grato por isso. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Para esse momento, vamos cantar uma canção na parte número 10, Humilhe-se diante de Deus. Thank you. Legal. Boa tarde, irmãos. Chegamos ao momento dos nossos dízimos e ofertas. E para esse momento, eu queria compartilhar primeiro uma história que eu vi com vocês. Lá em São Paulo, havia um morador de rua, ele ficava pela região da Avenida Paulista. Mas como todo mundo sabendo, um morador de rua, para ele sustentar, muitas vezes tem que virar lixo, pegar suas próprias comidas no lixo, ou até mesmo trabalhar mexendo com essas coisas. E tinha um morador que ele pegava a sucata, era catador de lixo, tinha sua carroça, mas também ele tinha uma cadelinha. Mas houve um momento em que essa cadelinha deu cria. E o que ele catava, ele não conseguia comprar dinheiro para ele comer, para a cachorra dele e para os filhotes dele comer. E ele tomou uma atitude muito ousada que chegou até parar nas internet. Ele simplesmente vendeu a carroça, que era o trabalho dele, o sustento dele. Com o dinheiro, ele cuidou da cadela dele, dos filhotes dele. Ele deu tudo o que ele tinha, simplesmente para não perder a sua cachorra e os filhotes dela. Isso me lembrou uma história muito incrível que tem na Bíblia, que Jesus conta. Olha o que diz em Lucas, capítulo 21. Estamos em... Versículo 1. Lucas, capítulo 21. Diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Uau! Que escritura fantástica! Amém. Nesse momento, fala que os ricos estavam contribuindo também. Estavam ofertando. Talvez estavam dando até uma quantia muito mais do que essa pobre viúva. Talvez estavam dando muita quantia, uma quantia muito maior do que apenas duas pequeninas moedas. Nas épocas de hoje, talvez essa moeda seria duas moedas de 5 centavos, que é o mais parecido, 10 centavos. Não chega nem a ser 50 centavos. 50 centavos parece mais uma prata, não vejo as coisas. Mas, ou seja, era uma quantia muito pequena mesmo. Só que, olha só, Jesus olhou e lhe afirmou: e a viúva estava dando mais do que todos os outros. Uau! Que conclusão podemos tirar daqui? Jesus não se importa para a quantia, e sim para o seu coração. Uau. Todos os outros que estavam ofertando, estavam dando talvez muito dinheiro, estavam dando uma quantia, falaram que todos os outros estavam dando uma quantia muito maior do que ela estava dando. Só que todos eles estavam dando o que sobrava. Talvez já haviam pagado todas as suas contas, talvez eles já... sobrou aqui para mim R$1.000, eu vou dar de oferta. Eles estavam dando o que sobrava. Mas essa viúva, ela primeiro se preocupou em ofertar a Deus, antes mesmo de pensar nas suas próprias necessidades. E essa história me pareceu muito com o do homem, com o do mendigo. Ele também ele deixou de se preocupar com o trabalho dele, com o sustento dele, de onde ele ia tirar dinheiro mais. Mas eles não estavam preocupados em cuidar da sua tabela. E essa viúva que durou de seu coração, ela só preocupava em manter o reino de Deus. Amém. Ela só queria isso que ele ofertou. Só podemos trazer isso para os dias atuais. Como podemos praticar isso? Quero animar cada um aqui a dar a sua oferta com todo o seu coração. Amém. Não importa a quantia. Não é a quantia que interessa para Deus, e sim o coração desprendido. Quero animar cada um aqui a ofertar com o seu melhor coração. Entender que todo esse valor que você está ofertando vai servir para que outras pessoas possam conhecer o reino de Deus. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 15. Então eu quero animar cada um a dar o seu melhor. Não se importar com a quantia. Como vimos aqui, ela deu duas pequeninas moedas. Ou seja, quantia quase nula, talvez desprezível aos olhos humanos. Mas para Deus, ela deu como se fosse um barril cheio de tesouros. Quero animar cada um do teu coração dessa viúva. Dá com todo o coração para Deus. Sem se pensar nas suas próprias necessidades, mas se sacrificar para o reino de Deus. Amém. Deus eterno, meu querido, muito obrigado por essa incrível oportunidade que temos de poder contribuir para o avanço do seu reino. Contribuir para que outras pessoas possam conhecer verdadeiramente a tua palavra. Eu oro para agradecer a Deus, para que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um coração totalmente desprendido, para dar com todo o nosso coração. dar o melhor para o Senhor, sem se importar com a quantia, mas entender que o Senhor é muito maior do que isso e que o Senhor sonda cada um dos nossos corações. Ajude-nos, Deus, a ter um coração igual ao de Davi, que é o melhor, o coração mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Legal, e para esse momento, vamos cantar uma canção na página número 13, Deus Teu Povo Canta. Deus Teu Povo canta, Deus Teu Povo canta, e também te exalta, e também te exalta. Cantam para ti, cantam para ti, a único e verdadeiro Deus, a único e verdadeiro Deus. Deus Teu Povo te ama, Deus Teu Povo te ama. Ninguém a ti se iguala. Tu és único. O único e verdadeiro Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Deus da glória és tu. Rei da glória és tu. Tu és único. Crucificado, tu és único, único e verdadeiro Deus, ale, ale, aleluia, ale, ale, aleluia, rei da glória és tu, rei da glória és tu, tu és único. Único e verdadeiro Deus. Amém. Amém, irmãos. Tivemos um excelente culto, amém? Amém. E agora é o momento dos avisos. Então, essa semana, como eu falei, nós vamos começar uma nova campanha. Então, os informes dos detalhes eu vou passar lá no grupo do WhatsApp. Então, fiquem atentos para a gente saber como mobilizar já na segunda-feira. Também, terça-feira, nós temos nossa reunião de integrais, que vai ser às 7 horas da noite. E o local vai ser lá na universidade mesmo, lá no campus Graguatá. Quarta-feira, nós vamos ter nossa reunião às 7 horas da noite, também lá no Graguatá. Amém. E sexta-feira, nós vamos ter o devocional, a princípio, às 6 horas. Então, dependendo das visitas, tem algumas que terminam a aula às 6 horas, fica difícil de se locomover. Uhum. Dependendo da chuva também. Então fiquem atentos que nós vamos informar cada um de vocês. Amém. Então essa semana nós fizemos o culto no sábado, porque amanhã é eleições, então muitas pessoas vão para outra cidade para votar. Amém. Então por essa questão nós mudamos para sábado. Amém. Mas semana que vem nós vamos ter nosso culto no domingo. Amém. Então vamos terminar com uma oração e que vocês tenham um excelente convívio. Amém. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo esse culto, Deus, pelas pessoas que estão aqui. Muitos tiveram dificuldades para chegar aqui.